Miles Davis. Playing What Is Not There. Programa de João Cavalheiro. Segunda parte. Depois do álbum Bitches Brew, Miles Davis começou a aproximar-se do funk e a eletrificar a sua banda. James Brown, Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone e os Parliament Funkadelic eram as suas referências eleitas. Miles tocava bastantes vezes trompete com efeitos sonoros wah-wah criados pela utilização da surdina no trompete. Bye. Em 1971, contribuiu para a banda sonora de um documentário sobre o lutador de boxe afro-americano Jack Johnson, sendo o boxe um desporto que Miles Davis adorava. Entretanto, movido pelo desejo de gravar um álbum para os jovens da comunidade afro-americana, acabou por criar o álbum On the Corner, em 1972, que era uma junção do jazz e da música funk, originando então muitas críticas negativas. A partir de Bitches Brew, os álbuns de Miles Davis começaram a ter capas com pinturas psicadélicas e imagens do movimento Black Power. Vários registros ao vivo com o sexteto, no qual se incluía Chick Corea, Jacques DeJohnette, Dave Holland, o percussionista brasileiro Ayrto Moreira e o saxofonista Steve Grossman, e depois, em junho de 1970, em septeto, com Keith Jarrett em órgão eletrónico, foram gravados Live at the Fillmore East, em março de 1970, Black Beauty, Miles Davis at Fillmore West, em abril de 1970, e Live at the Fillmore East, em junho de 1970. Usando a linguagem do jazz de fusão elétrico, Miles continua a sua exploração criativa psicadélica, também inspirado pela música do compositor Karlheinz Stockhausen, iniciada em On the Corner. Neste LP, tocavam-se instrumentos indianos, como a tabla e o sitar, estranhos ao idioma do jazz, gerando grandes diferenças na sonoridade já conhecida. A utilização destes instrumentos deixou Miles insatisfeito e foram removidos. Durante esse período, a sua música foi retratada por fãs e críticos como algo viajante e espacial, mas também era pesada e intensa, definitivamente ligada ao psicadelismo. Depois do álbum Jack Johnson, Herbie Hancock formou os Headhunters com Benny Maupin. Wayne Shorter e Joe Zawinul formarão os Weather Report com Jaco Pastorius. John McLaughlin formará a Mahavishnu Orchestra com Jean-Luc Ponty, Jerry Goodman, Rick Laird, Jen Hammer e Billy Cobham. Chick Corea formou a banda Return to Forever com Stanley Clarke. Após a gravação de On the Corner, Miles criou uma nova formação de músicos, onde estavam inseridos Michael Henderson, Carlos Garnett e James Mathune. Em 1974, editou o álbum Big Fun, com um leque de dezenas de músicos e com gravações feitas entre 1969 e 1972, e, no ano seguinte, Get Up With It, compilação de registros feitos entre 1970 e 1974, tendo em comum serem álbuns constituídos por longas jam sessions em estúdio, bem como um tema, I Love Him Madly, de tributo a Duke Ellington, recentemente falecido, em Get Up With It. We'll be right back. Thank you. Thank you. mas nesses mesmos dois anos foram lançados paralelamente três álbuns, sendo o resultado de gravações ao vivo feitas pelo grupo de músicos de Miles, em Nova York e em Osaka, no Japão. Os álbuns Dark Magus, Agartha e Pangea apresentavam uma sonoridade com imensa distorção realizada através de instrumentos elétricos. Pangea tornou-se uma influência em músicos da New Wave e Punk Rock, como Tom Verlaine, da banda Television, e o guitarrista Robert Quine. Nessa altura, a saúde de Miles começa a ficar debilitada, com problemas relacionados com uma úlcera, obrigando a uma hospitalização em março de 1975 e devido a uma hérnia em agosto. Sofria também de osteoartrite, de anemia falciforme, bursite, dependência de álcool e, novamente, de drogas, agora cocaína, dificultando assim o músico de realizar concertos, ao ponto de precisar do auxílio de medicação para conseguir tocar. Esgotado musicalmente, decidiu que deveria fazer uma pausa durante algum tempo, estando totalmente afastado dos palcos. No entanto, a Columbia Records, devido ao contrato feito com Miles, durante a sua ausência, foi editando temas inéditos e compilações. Durante o seu retiro, o Jazz Fusion tornou-se moda dominante, abandonando as características mais tradicionais do jazz, enquadrando-se mais no rock da New Wave. Quando regressou do seu retiro, um dos seus principais descendentes musicais era Prince. O ano de 1979 seria o ano em que Miles iria superar a sua dependência das drogas e ganhar novamente a convicção e ânimo como músico. Teve de praticar bastante para recuperar a destreza técnica do instrumento. Bye. Miles Davis voltou à tona em 1981 com o álbum The Man With Two Horns, orientado para o rock, com um elenco no qual constava o pianista Bill Evans, o baixista Marcus Miller e o baterista Al Foster, que colaboraram habitualmente com Miles nesta altura. O álbum não recebeu boas críticas, mas, após isso, a formação tocou algumas vezes ao vivo e as críticas melhoraram, tanto nesses concertos como o concerto que se realizou numa digressão seguinte, que originou a gravação do álbum ao vivo We Want Miles, editado em 1982. Jean-Pierre, a primeira faixa, será um clássico com o passar do tempo. Este álbum terá um Grammy Award em 1983. We'll be right back. We'll be right back. Durante os anos 80, registrou álbuns de jazz fusion com grupos formados por jovens músicos desconhecidos que depois, como sucedeu no passado, serão reputados: Marcus Miller, John Scofield, Daryl Jones, Mike Stern, Kenny Garrett, Mino Chinello, etc. A partir desse momento, Miles Davis será também um agente de conexão com os aficionados da música rock, alcançando um público mais amplo. Star People, publicado em 1983, é um álbum improvisado em estúdio e dedicado ao funk e aos blues. Depois, registou álbuns com temas bem conseguidos como em Decoy, de 1984, e You're Under Arrest, de 1985, no último dos quais interpreta repertório de Michael Jackson, o tema Human Nature, e de Cyndi Lauper, o tema Time After Time. You're Under Arrest foi registado numa altura em que o trompetista estava novamente em mudança de inspiração, causando mudanças notórias na sonoridade do seu grupo. Essa mudança de estilo gerou uma grande insatisfação nas pessoas e um particular desagrado por parte do trompetista da Columbia Records, Wynton Marsalis. Algum tempo depois, Miles deixou de ser artista da Columbia Records devido à demora na edição dos seus trabalhos e devido à rivalidade entre Davis e Marsalis. Em 1986, Miles Davis abandonou a Columbia Records, trocando-a pela Warner. Não demorou muito para o músico começar logo a trabalhar e a participar em vários projetos da autoria de artistas ligados à New Wave britânica. Em 1986, editou Tutu, um álbum que obteve grande êxito. estilo de Marcus Miller e impregna Tutu, e também o álbum seguinte, Amandla, publicado em 1989, e mais um álbum gravado ao vivo. Em 1985, Miles Davis trabalhou cooperativamente com vários músicos, tais como o percussionista Mino Chinello e o guitarrista John Scofield, com o qual realizou o álbum Star People e faixas do álbum Decoy, que juntou sons da música soul e eletrónica. Gravou com o teclista de sintetizadores Robert Irving III, que para além de Decoy, também fez parte do grupo de músicos que gravou The Man with the Horn. Depois de vários concertos pela Europa, Miles, enquanto permaneceu no continente europeu, participou nas gravações de Haura, um tributo de Palle Mikkelborg, um trompetista dinamarquês, ao trompetista americano. Thank you. Miles participou na banda sonora dos filmes Street Smart, realizado por Jerry Schatzberg em 1987, Siesta, realizado por Mary Lambert em 1987, The Hot Spot, realizado por Dennis Hopper em 1990 e Dingo, realizado por Rolf de Heer em 1991. Com substituições no elenco, continua a digressão com o seu grupo de músicos. Nos últimos anos da sua vida, gravou o álbum Dub Pop em 1991, com o produtor de hip-hop Easy Mo B e, no mesmo ano, Miles & Quincy Live at Montreux, em parceria com Quincy Jones, ao vivo no Festival de Jazz de Montreux, onde tocaram temas de Miles dos anos 60. Em 1990, acabou por ser nomeado e vencedor de um Grammy Lifetime Achievement Award, que premia o trabalho inteiro que Miles Davis fez ao longo da sua vida. Um ano depois de receber o Grammy, Miles faleceu aos 65 anos, a 28 de setembro de 1991, produto combinado de um AVC, pneumonia e falha respiratória, sendo sepultado no cemitério de Woodlawn, no Bronx, em Nova York. Teve locução de Diana Cardoso e João Soares Santos. Realização de João Cavalheiro.